Consagre ao Senhor tudo aquilo que você faz. A minha oração chegou a endereços celestiais. A mente humana é pequena demais pra entender os caminhos de Axé. Não existe bem que venha para o mal, mas quase todo mal é pro bem. Então por tudo dai graça, enxergando o Rei da Glória. Dai graça, todo prazer desse mundo não se compara. Serviremos ao Senhor, eu e minha casa. Caminhamos nessa fé até nos piores dias. Nunca mais nos curvaremos à idolatria. Deus viveu de calor que alumia, aconchega em uma noite fria. Você vive a real vida, a escuridão brutal. Ele disse, filho, eu te apresento o bem e o mal. Quem tem um texto como bússola, sabe sempre onde ir. Você vence o mal instinto quando pensa antes de agir. Tem misericórdia, os pensamentos querem me afundar. Toda oração sincera o Criador receberá. Consagre ao Senhor tudo aquilo que você faz. A minha oração chegou a endereços celestiais.